Pena. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. A partir de agora e durante as próximas 2 horas, o melhor da música eletrónica, passando na primeira hora pelo top das 10 mais e na segunda hora pelo set mixado por DJ Zé Luiz. In the mix. Abrimos então com a contagem. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com, na secção de músicas, e também sugerir as músicas que mais gostam e que ainda não estejam na listagem. Vamos então para a contagem desta última semana. Começamos pelo número 10, onde está Martin Solvig e Dragonette e Hello. Coldplay. 10. queiras contribuir para este top, vai a bulpor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Don't stop. My set. Yeah, yeah, yeah. 9. Número 9 esta semana para Kings of Leon, um tema resistente nesta tabela com este You Somebody. Thank you. Começamos agora no número 8, já foi número 1, onde está este Oliver Koletsky, featuring Fran e Hypnotized. Hey. I catch your eye. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do live set. Basta ires a www.bupor.com. Live set. 7. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar em bupor.com todos os dias e depois conferir então os 10 temas mais votados todas as semanas aqui na vossa rádio favorita. Vamos agora para o número 7, onde estão os Desaparecidos e La Noche. Hey! 6 esta semana para Body Bangers, a subir lentamente nesta tabela com este fantástico Sunshine Day. Sim. Informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. Liveset. Estamos de volta para a contagem dos 10 temas de dança mais votados esta semana. Sabem que podem votar em bupor.com todos os dias. Votam nas músicas que mais gostam. Vamos agora para o número 5, onde está Bruno Mars e este Just The Way You Are, a remix para Daniel Perrot. See ya!

funky beat. Live set. Live set. Power play. 4. Número 4 esta semana, desceu uma posição este Mambaía de DJ Zé Luís. Número 3 esta semana, já foi número 1, este Barbra Streisand de Duck Sauce. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Everybody move. Chegamos agora ao número 2 para conferir a maior subida desta semana, e este Always 0.50 de Roberto Sansixto é o número 2 esta semana. We'll be right back. Finalmente chegamos ao número 1, já adivinharam os ouvintes habituais. Mantém-se então este The Time dos Black Eyed Peas na primeira posição. Voltamos para a semana. Já sabem que esta tabela são vocês que a fazem. É só irem a bupor.com e votar então na música que mais gostam para depois conferir aqui na vossa rádio favorita. A terminar a primeira hora então com este número 1, Black Eyed Peas, The Time. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. And I'll

feel your shadow closing in. It is suffocating me. Oh, can't you see? Zé Luiz. DJ Zé Luiz. let's get up and rock. And all the daughter and all the man, let's get up and shock out. See, cause some boy kill a day. You are live with DJ Zé Luiz. www.djzelwish.com. O Arset é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. DJZelwish.com. foi DJ Zé Luiz. mindset. Where my girls at?